coisa porque... Entrou no meu roçado, botou fogo na fazenda, queimou o capim do gado. A fazenda não era minha, era um pasto alugado. Ei, que vaqueiro marvado! Ei, que vaqueiro marvado! Ei, que vaqueiro marvado! Ei, que vaqueiro marvado! Meninas! A fazenda era minha, que vaqueiro era aquele que entrou no meu rodado, botou fogo na fazenda, queimou o caminho do lado. A fazenda era minha, era um vaqueiro malvado, ei.